Eu estou recebendo aqui no estúdio o professor Márcio Fernandes, ele que é chefe de gabinete na reitoria ali da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, a Unicentro, vai trazer novidades aqui para estudantes também na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Bom dia, menino aqui da técnica aqui, eu esqueci de perguntar o nome. Bom dia, audiência. É o Jôdemar Corrêa. Muito obrigado novamente pelo convite. Eu estive aqui, Guilherme, há 3 semanas e você não tem ideia da repercussão que a entrevista deu durante o ar aqui, o ao vivo, e depois via internet. Nós que conversamos, né, sobre o Congresso de Americanistas que vai acontecer aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E hoje o assunto são cursos aí de especialização, cursos gratuitos, né, oferecidos na modalidade Educação à Distância, inclusive com um polo aqui em Foz do Iguaçu, um curso aqui na nossa cidade. Exatamente. A Unicentro é uma das 7 universidades estaduais aqui do Paraná. Eu estava ouvindo a programação antes de entrar aqui no estúdio sobre os 40 anos da Unioeste, do ensino superior aqui em Foz, né? Então, somos 7 universidades, a Unioeste é uma delas, e que cuida atende a comunidade do Oeste. E há 12 anos nós trabalhamos com EAD, cursos de graduação, cursos de formação contínua, né, aqueles que são mais curtos em termos de duração e de carga horária, e cursos de pós-graduação, popularmente chamados de pós-graduação, que são as especializações e que, em muitos casos, além da qualificação em si que a pessoa pode ter, serve para ascensão na carreira, né, tanto na iniciativa privada quanto no poder público. E agora nós estamos começando dia 10, inscrições para 3 cursos, um deles focado diretamente aqui na comunidade de Foz do Iguaçu, que é o curso de Libras, né? Algo extremamente importante no mundo contemporâneo, né? E são quantas vagas disponíveis? Como é que vai funcionar até a questão de critérios de seleção, enfim, para ingressar nesse curso? Perfeito. No total são 350 vagas nessa oferta. Libras é uma delas, né? Nós temos gestão em saúde. O polo mais próximo fica aqui em Céu Azul, não é tão distante, porque em torno de 100 quilômetros, né? E gestão pública municipal também com vagas em Céu Azul. Então, eu diria que 90% das atividades são à distância, online, uma modalidade já bastante difundida, e eventualmente alguma ação presencial com o professor, geralmente nos finais de semana. No caso aqui de Foz, de Libras, são 35 vagas, né, de um total de 150, 170 para todo o estado. E o primeiro critério, no caso de Libras, é que o sujeito tenha uma licenciatura ou um bacharelado em letras. Não é obrigatório, né? Eu sou jornalista, por exemplo, poderia me credenciar, né? Mas em caso de um volume maior de inscritos em relação ao número de vagas, esse é o primeiro critério. O segundo é o tempo na área de atuação na educação, qualquer que seja o nível, né, do candidato. Torno a dizer, não é excludente, né, o sujeito que por alguma razão tem uma formação lá em economia, em biologia, em arte, também pode, né? Mas caso, em função do limite que a gente tem, acaba tendo esses critérios. Mas são cursos extremamente interessantes porque eles pegam um público muito variado. Você sabe, Guilherme, que ano passado eu fiz uma série de entrevistas sobre inclusão e acessibilidade, né, focado para os nossos alunos, e quando chegou no momento de entrevistar a pessoa surda, né, um entrevistado era: eu não dominava Libras, como não domino ainda. Né? Mas percebi imediatamente a urgência e disse: olha, a próxima vez que eu fizer uma entrevista assim, eu estarei devidamente capacitado e estou aprendendo. Pois é, a gente sabe, né, que inclusive existe uma demanda até do próprio mercado também com relação a profissionais, né, para produção de conteúdos, especificamente na área de Libras, enfim, uma demanda da sociedade com relação à inclusão, enfim, é um curso que chega aí até para preencher um pouco dessa necessidade? Claro, hoje, por exemplo, toda vez que você faz um evento, né, você precisa, e não só por dever legal, mas, né, por uma questão de coletividade, de inclusão, você precisa ofertar, né, a modalidade de Libras para, mesmo que você tenha uma pessoa, né? Então, nós vivemos num tempo de inclusão e, ao mesmo tempo, às vezes, de exclusão, porque ignoramos os outros, né? Não, a diferença não, nem sempre nos atrai em relação ao modo como as outras pessoas pensam, como as outras pessoas vivem. E aqueles que, por vezes, são chamados diferentes são, né, razoavelmente esquecidos. Então, nós temos diversas políticas públicas que trabalham no sentido contrário, no sentido da inclusão, e a própria educação à distância faz esse papel, e dentro do que é possível, do modo mais universal. Não, se não no total de vagas, porque é um curso, né, com bastante complexidade para produzir, mas no sentido de possibilitar que qualquer pessoa de qualquer área possa frequentar um curso de pós-graduação gratuitamente. e mantendo a sua atividade profissional, ou se estuda em algum outro curso, cuidando da sua família, enfim, mantendo a sua rotina e criando um novo tipo de criando um hábito de estudos muito particular, né? O tempo dele é ele quem faz, que é a educação à distância, que está bastante consolidada no país. E vamos reforçar então aqui para Foz do Iguaçu, no polo aqui de Foz do Iguaçu, então, o curso de Libras para Céu Azul, né? São os cursos de gestão pública municipal e gestão em saúde. Exatamente. Como é que pode fazer, quem está interessado, como é que pode fazer as inscrições, como é que funciona? Perfeito. A partir do dia 10 de junho, né, logo no comecinho da semana, próxima segunda-feira, a pessoa pode entrar no ead.unicentro.br, né, ead.unicentro.br, já preencher toda a documentação, se cadastrar lá. O curso começa logo no segundo semestre, né? A primeira disciplina, ela é de introdução à educação à distância, então às vezes é uma preocupação que a pessoa tem, né? Mexer nas ferramentas. Exatamente, exatamente. Tudo, né? Nunca tive contato com isso. Tenho 40, 50 anos, né? No meu caso, tenho 46 anos. Nunca mexi com isso, né? Isso é uma outra particularidade, né? A educação à distância no Brasil, sobretudo aquela que é ofertada pelo poder público, a média de idade de entrada é de 28 anos. Enquanto que na graduação presencial é de 17 anos, na EAD é de 28. Então, muitas vezes é a primeira oportunidade que ele tem de fato na vida de frequentar um curso superior, que dirá um curso de pós-graduação como esses três que nós estamos ofertando. Então, a primeira disciplina, ela é para dar os fundamentos das ferramentas, de como trabalhar com e-books, a plataforma Moodle, que é a base da educação à distância que nós utilizamos, a interação com os tutores. Historicamente, a pessoa está acostumada a ter uma interlocução direta com o professor. No caso da educação à distância, tem um agente intermediário, que é o tutor, que faz um papel de ligação com o docente, que está à disposição em um volume de tempo muito maior do que o próprio docente da disciplina, né? Então, tem algumas diferenças, e essa introdução é feita logo no comecinho, né, para que a pessoa depois possa seguir no seu ritmo aí tranquilamente. Os resultados são excelentes. Você sabe que as formaturas da educação à distância, particularmente, acho que são muito mais emocionantes até do que da graduação, que, como eu disse, às vezes é um sonho de 30 anos da pessoa de ter acesso à universidade, e a EAD permite isso. Portanto, especializações aí disponíveis por parte da Unicentro. Vamos reforçar mais uma vez: Unicentro, uma universidade estadual, e essas atividades gratuitas. Gratuitas. Trabalhamos em sintonia com a UniOeste, com todas as outras universidades públicas aqui do Paraná, e elas são gratuitas porque isso é uma política pública nacional. Então, o Ministério da Unicentro, assim como a UniOeste e outras tantas, né, elas se credenciam junto ao Ministério da Educação, concorrem lá, tem toda uma documentação, enfim, tem toda uma questão de mérito também, e ao obterem a aprovação, obtêm os recursos que vão viabilizar que lá na ponta, né, a especialização seja gratuita. Obviamente, lá o tutor que acabei de comentar, que fica à disposição lá todas as noites, ele tem uma remuneração, uma bolsa, né? Até os valores nem são tão altos, mas ele tem, né? Então, isso tudo tem um valor monetário, né? Mas para o aluno, ele não paga pelo curso, não tem mensalidade. Portanto, gestão pública municipal e gestão em saúde em Céu Azul, Libras, aqui em Foz do Iguaçu, oportunidades, né, disponibilizadas pela Unicentro aqui no oeste do Paraná. Professor Márcio Fernandes, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu agradeço a equipe toda, né, pelo espaço aqui. Parabenizo novamente, né, e não estou fazendo jogo de cena ou só por elegância, né, parabenizo pela seriedade, pela competência e pela audiência. Eu vinha ouvindo no rádio aqui e depois, quando estacionei o carro, né, disse: olha, estou indo lá para a RCI e tal, 3, 4, não, eu já estou aqui na RCI ouvindo, né. E como eu disse no comecinho da nossa conversa, a outra entrevista de 3 semanas atrás, a repercussão dela foi espetacular, tanto na cidade quanto fora. E nós ficamos felizes em poder ajudar justamente nessa difusão, né, de notícias referentes ao ensino aqui no estado do Paraná, também o evento que vamos ter aqui, o Congresso dos Americanistas, né, acontecendo em Foz do Iguaçu. Enquanto nós estávamos falando aqui, o Francisco Mauro também já colocou que está se graduando, né, por EAD, e está bem contente em resgatar o desafio que deixou para trás. Entra nessa situação que você falou. Exatamente. O depoimento do Francisco corrobora isso na vida fática, na vida cotidiana, né? Torna a dizer assim, as formaturas da EAD são impressionantemente emocionantes, né? As famílias participam muito, e diferente da graduação, onde são os alunos que estão se formando que homenageiam os pais, né, fazendo aquela homenagem, lá na EAD acontece o contrário, né? São os pais que vão homenagear os filhos, são os pais que estão se formando, mas eles que reconhecem os filhos que apoiaram, né? Às vezes, como eu disse, aquele sonho de 30 anos de conseguir se formar no ensino superior.